8 mortos e muitos feridos após aumento de multidão no Travis Scott's Astroworld Festival em Houston, dizem autoridades. Uma multidão, densamente lotada, subiu em direção a um palco e foram esmagados uns contra os outros em um festival de música de Houston na sexta-feira à noite. Pelo menos 8 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas no caos, disseram testemunhas e autoridades. As idades das vítimas eram de 14, 16, 2 tinham 21, 2 tinham 23 e 1 tinha 27 anos, enquanto uma das vítimas não teve idade revelada. O prefeito de Houston, Sylvester Turner, disse em coletiva de imprensa na noite de sábado que não há pessoas dadas como desaparecidas. Pelo menos 25 pessoas foram transportadas para o hospital e dessas, 13 permaneceram internadas no sábado à tarde, disse o prefeito. 5 deles têm menos de 18 anos. Há muitas perguntas sem respostas, disse Turner. Ao longo dos próximos dias, várias semanas, pode ser ainda mais longo, vamos dar uma olhada aprofundada em tudo o que aconteceu, por que ocorreu, que passos podemos fazer para mitigar um incidente desse tipo de acontecer. Cerca de 50 mil pessoas estavam no esgotado Astroworld Festival no Energy Park, o complexo do estádio onde fica o Astrodome e o Energy Stadium, quando o incidente começou pouco depois das 21 horas, horário local, disseram as autoridades. A tragédia trouxe um fim antecipado ao que deveria ser um evento de 2 dias, já que a parte de sábado foi cancelada. Astroworld estava em sua 3ª edição, tendo sido lançado pelo nativo Houstonian Scott em 2018, no parque que costumava ser o local do Six Flags Astroworld. Mais de 300 pessoas foram atendidas em um hospital de campo montado perto do festival na sexta-feira, disse Penha, chefe dos bombeiros. Um dos pacientes internados tem 10 anos e estava em estado crítico. Alguns dos pacientes tiveram parada cardíaca quando foram levados para os hospitais. A causa da onda não foi imediatamente clara e fará parte de uma investigação. Mais notícias a qualquer momento durante a programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Notícia. Rio Sul, Rio Sul, Rio Sul.